é dedicada pra cada camarada que não esconde a cara na hora da batalha. Tá junto no cada vale, não paga pau pra canalha. Só ideia forte carregada de esperança, então assim que consta. É hardcore com rap, é gangsta. Foi feito nas ruas e feito pras ruas. Hey boy, hey boy, a nossa trilha sonora não é pras ruas. De condomínios guardados por viatura. Na realidade é cercada de sepultura. De mano enterrado bem antes da formatura. Jamais vou me esquecer daqueles que me forjaram. Seja no ódio aqueles que me amaram. Na caminhada com os manos na contenção. Fez cada pedra ser usada de munição. Olho pro lado e vejo que tem irmão. Jamais me deixa perdido na multidão. Na solidão de uma cela pra cada beco que viela. Se for ou não da favela, nós tamo junto no riso e na vela. Então, cês não disseram que era ideia de vagabundo. O microfone conseguiu mudar o mundo, cuzão. Agora tenta parar o rojão com o peito, filho da puta. Vejo milhas e manos de todos os lados. Alguns de milianos, outros novos aliados. Se for pra somar, então pode encostar. Se for pra atrasar, é só no ratatata. Tristeza, se mágoa são fitas de águas passadas. Cê, quem tá comigo na largada ou na chegada. É só, é lamentável os que mudaram. Família, falar é fácil, né tio? Sustentar é o que é difícil. E no caminho vários foi pro precipício. Não tô julgando até porque não tenho nada a ver com isso. O foda é ver pilantra que dando tapinha nas costas. Pra vir na esquina falando uma pá de bosta. É isso que dá revolta. Lembrar da cara dos vermes na minha bota. Mas pode pá, parasita que o globo roda. E cobra. Quem quis se jogar, se jogou. Ficou no molho quem sempre valorizou. Então, fala pra mim quem vai tá até o fim. Na linha de frente, tomando soco na roda, perdendo os dentes. Quem de repente mente, não botou fé na gente. Fazer o que, Zé Povinho, se infelizmente não agrado a teus crentes. Sobrevivente da selva inteligente. Se liga a favela que a ideia é quente. Lembro de antigamente e tudo era diferente. Sobraram poucos, mas eu reconheço cada elo que é forte nossa corrente. Trouxe na letra sua ideia fluente. E na memória saudade latente, irmão. Onde estiver, sempre cuide da gente, firmão. Seja no Braz, Brooklyn, Glicério, Cambuci, Guaianazes, Catumbi, Cangaíba, Sacomã, Santo Amaro, Jaçanã. Tem Talibã por ali, Vila Sabrina, Grajaú, Noronha, Itapevi, Jardim Brasil, Jardim Peri, Lajeado, Mogi, Campo Limpo, Diadema, Tabuão, Capão Redondo, Salve, Vila Fundão. Das Espraiadas até o Ipiranga, minha quebrada. Periferia Central, sem boi, paga pau. Vila Formosa, mantém o proceder. Tiradentes, São Miguel, Jardim São Rafael. Nós não vai pro céu, só por causa de um papel. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Cursino com PC, caixa d'água, saúde, água funda. Salve Vila Cisper. Manda aqui, Brasilândia, favela da União, é nós, aclimação. Vila Matilde, Osasco, Coab 5, Caracas, Barueri, aí, lembrei de ti. Ferraz, Parelheiros, Elipa, São Mateus, Cidade de Deus, favela da Mistral, satisfação total. Pirituba, Jaraguá, Vila Santa, Catarina, Lausanne, Paris, Pedreira, Jardim Angela, Parque São Lucas, São Judas, Coab 2, lá do leste, Itaquera, Guarulhos, Jabaquara, Pirajussara, Mauá, então é nós quebrada. Aeroporto, só no rasante louco. Aquele salve pro Clímax, Três Tombos, favela, Rua Alba, Boqueirão, Itaim, Ibirim, quando puder lembrar de mim. Aos moradores de Rua da Sé, quem é, é, no Tremembé. Nós vai na fé, nós vai na fé, nós vai na fé. ABC, São Bernardo, Santo André, as cidades do Rio de Janeiro, São José, Piracicaba, Taubaté, Salve todas as cidades do Vale, Ibiúna, Santos, Curitiba, Praia Grande. Salve todos os mangues. Aquele salve pra todas as quebradas, pra cada periferia, pra cada viela, pra cada escadão, pra cada função. Se liga a favela que a ideia é quente, sobrevivente é a gente nos corre. Tenho nas veias o sangue corrente, filho de branco com preto sou brasileiro. Eu sou latino, mestiço, sou guerrilheiro.